Salvador, bom dia, cenário 66, heading to use remote able to guard as if as a convoy. Sistema Modal 1013. Lugan 719, tem restrições, fica para 2 pés, altímetro 1013. o resto da navegação foi para a Duna, deixa para 2.10. Não foi autorizado o final do procedimento de agora, que se meio da pista da Zero, no próximo estabilizado. Estamos autorizados a final do procedimento de alerta de primeira pistola zero, reforço estabilizado. A senhora de forma foi direto para a Mônio, mantenha 3.10. A senhora de terra foi direto para a Mônio, mantenha 3.10. Nova Paulista, mantenha o farol de Tatuã e São Antônio, nono 8, principal 95. Sete do 9, completa final de Tatuã, presente o nono 8, principal 95. Okay. Rádio Los Angeles, estamos com tudo estabilizado. Sétimo Mano, Sistola, os 36, os residentes são Sistola, 2 anos de Sistola Norte. Completa final de retorno, frequência número 8, decimal 95. Passando o resto do momento, eu confio que são os pousos que estão no zero, correção 1735. alteração para sequenciamento. Curva à direita pela 255, limite a radial 300 Salvador. Ciência correção, limite a radial 290 Salvador. Próximo.

28, deixa a guia para 310, que nos dá o 0013. Completa final, solução de 3.8, decimal 95. Autorizado o sinal de procedimento aéreo de subida de Choro Zero, reporta estabilizado. Paulo 52, direto no 219. Completo final, dia, Santo Zona Leste. Santo Zona Leste, bom dia, bate na circulação, guarda no salido. Para o salido, Santo Zona Leste. Isso é abaixo. Colado 02, tipo controle 120, 208. 208, Golo 648, bom dia. Salvador, bom dia, Golo 648, tá cruzando 1300. 78 com taxa radar, separando de voo 350, após 2310. 2000, voo a jama, subindo 350, Golo 648. Thank you. observação, parece que foi zero no sábado, a gente tem zero no trânsito.